É, 6224 na posição 01 para o pushback acionamento. Autorizado, pushback e acionamento. Desconsidero, mantenha a posição agora, 6224. Vou manter a posição, 6224. Eu apetiro 84, Airborne 21, call the path control, 120.8. Europa 084 radar, contact flight to flight level 390, book a departure. Flight 390, Europa 084. 3305, clear, taxi via India, report, hold point 110, call tower, Julie Webb. Kenny 81017, 3305. Kenny 81015, confirm. 17. Clear, taxi, injury, informing, ready for takeoff, 3305. O acionamento 224, ordenando que solo após Airbus liberar o pátio via India, autorizado para o pushback acionar para o táxi. Guarda São Paulo, vai deixar o pushback acionar para 284. Cost 3305. 3305, line up takeoff, LA 10 80 degrees 03 knots. Line up and takeoff, LA 10 3305. ILS, o Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, chama Torre Salvador em 118.6. Torre 18.6, Lima Quilo Bravo. Torre Salvador, Papa Tango, Lima Quilo Bravo. Papatango, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, reporte interno, trichecado. Interno, vacinado, trichecado. Terno, Lima Kilo Bravo. Dois. Pega. Confirmando o trem checado, tá livre pouso. Pistão no 0, vento 270 graus, 049, de 1 quilo grau. Esquita a base para a direita, dá 1,97, mudança de regra. Da... O Lima quilo bravo, autorizado. Base está 1,97, ponto final. Alfa atingindo 150. 178, acione identificação desse na chegada Mário para 2210, que é negão no 017. 2000, chegada Mário no 017, até 3178. Commodore departure, 3305, passe 2600 feet, Fuca departure, over. Nitsa e Alfa, quando pronto, reporta 6224. Vai falar 330 Fuca, departure 3305. Quilo grave 280 graus 049, autorizado pouso, pistão 7. Livre pouso na 97, vem quilo grave. Bravo, Solar 28, confirma um pad 5 no corte de frequência. 284, contact Recife Center 126.85, is enable 125.45. Tá, vamos lá. Chamando 224, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, 2270 graus, 049. Autorizado a alinhar e decolar, chamando 224. Contamos índio, acione identificação do SIGA em condições visuais, brua da rotatória, Kennedy no 017, reporte no ponto e da descida. Passa para 15003, Moé Contamos índio, Kennedy no 017. 3178 autorizado final ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final de X-ray, reporte estabilizado localizador, até 3178. 3305, contact Recife Sample 126.85, Sanable 125.45. 2685, become 2545, bye bye. 3305. Bye bye. Dois, quatro, depois três, dois, controle, 1.0.8. 208, né, 2.4, boa noite. Controle, Xenia 6.2.4. Xenia 6.2.4, contato radar, suba para nível 190 na saída PUCA. 190, saída PUCA, 6.2.4. Boa noite, aciona a identificação, desça na chegada da Mário para 2.000 pés, o KNH 1.0.7. Autorizado, web 5716. Guardião 02. Guardião 02 é o controle. É o sinal de Iguaçu, linha do litoral. Retornando para o rodador. Te prossiga pela linha do litoral de retorno a Salvador, Guardião 02, para informação. Boeing, corrija, pois 321, ingressando a final da pista 10. Boeing 10. Paciente, gráfico da informação. Comando tipo 1, Airbus, 321, o Guardião 02, chame... Torre, Salvador em 1, no 8, decimal 6. 18, decimal 6, grata, boa noite. 7. Torre, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, está visual com o Airbus na final do 10. Afirmativo. É, tá guardo mesmo, então autorizado a aproximação para o Pátio Gré, reporta na curta final. Faça a separação, a retaguarda, com o número 2, procede para o Pátio do Gré, Guardião 02. 3178, chama torre 118, decimal 6. Torre Salvador, boa noite, está 3178, passando em Jacerra, baixar travado. 3178, boa noite, vento 280 graus, 04 nós. Autorizado pouso, pista número. Autorizado pouso, pista 3178, Solos 38, direita Sol 2199. Direita Sol 209, 309, reporte controlado, Solo. 290, Guardião 03, reportando Solo controlado, Guardião 02. Tá 3178 na escuta da torre ainda? Na escuta. Mandando sua frequência, taxia Alfa Juliette por 612. Ok, na sua frequência, Alfa Juliette por 62, 3178. Torre, só pra informação, 3178 na curta final, recebeu o componente. Ciente, podia confirmar a intensidade? Meia dúzia de nós, 6 nós. Ciente. Meia decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, 62, 24. Solos 41, no corte de frequência. Boa noite, Guardião 02. Tango Eco, Tango Índia, chame Torre Salvador em 1.8, decimal 6. Obrigado por tudo, terminado. Torre Salvador, volante, Tango Eco, Tango Índia. Papa Tango Eco, Tango Índia, boa noite, reporta final no 7, curta final. Obrigado, Índia. Só confirmar a posição do 3178 é o 62? Sim. Ok, obrigado. Tango Índia, tráfego avistado. Chega trem de pouso, 290 graus, 04 no oeste. Autorizado pouso, pista no sério. Obrigado, Índia. Confirma o trem chegado? Afirmativo. Web 571 no meio, chama Torre Salvador 118 decimal 6. Web 716, boa noite. Boa noite, checa o trem de pouso autorizado. Pouso pista no 023.00 grau 03, não é Web 571. Bem checado, tá livre o pouso. Tá livre o pouso, né? 5716? Afirma, autorizado o pouso. É do 5716, pistão 0. Tá livre o pouso, Web 5716, solo os 49, taxia, direita, Alfa, Juliette, fugindo Alfa, Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador, Pat 3. Ok, Alfa, Kilo, Pat 3, obrigado, boa noite, 5716.